Partindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, gritando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhes perguntou: Acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Essa é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentando e vamos cantando. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é meu refúgio e paz. A quem então poderia eu temer? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Nós costumamos dizer na Canção Nova que nada é coincidência, tudo é providência. E nós temos visto isso, que muitas vezes Deus se utiliza justamente desse canto de meditação para inspirar aquilo que Ele quer nos dizer. E o canto hoje foi este: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? E nós podíamos realmente perguntar: a quem temerei? A quem? A que eu temerei? Não é verdade que muita gente vive morrendo de medo? E a expressão é correta: muita gente vive morrendo de medo, porque o medo também vai nos matando. Não sei se você já reparou que o medo tira as forças da gente, que o medo vai deixando a gente sem sentido para as coisas, para a vida. O medo nos faz ficar como um bichinho escondido, temeroso, encaracolado. O medo, na verdade, acaba com a gente. Já houve quem tivesse contado que na Bíblia, por 366 vezes, Deus diz: não temais. De diversas maneiras Deus diz: não temais, não tema, meu filho, não tema, minha filha. Até interessante, não é, que e quem contou faz esse comentário 366 vezes, quer dizer, para cada dia do ano, ainda tem um dia a mais, de modo que quando for bissexto, que daí o ano tem 366 dias, já existe uma palavra de Deus dizendo também para aquele dia, né, que é 366, Deus dizendo: meu filho, não tema, minha filha, não tema. Hoje o Senhor está dizendo a você: para que temer? E o que temer? As duas coisas: para que temer e o que temer? Quanta gente com medo de doença, a Até a palavra de Deus nos diz que acaba nos acontecendo aquilo que nós tememos, porque o medo, ele tem uma operação interessante. Ele começa a embutir dentro da pessoa aquilo que ela teme. No fundo, a pessoa começa a viver aquilo que ela teme. Eu vou contar um fato para você poder entender bem isso. Me lembro muito bem, e falo isso com muito respeito. Conheci uma senhora naqueles inícios, quando eu estava na cidade de Lorena, portanto ainda nos anos 70. Me lembro direitinho dela, do nome dela. E essa pessoa vivia dizendo que ela tinha medo de morrer do coração. E eu dizia para ela: mas por que você tem medo de morrer do coração? Existe alguma coisa? Não, não existe. Você já foi no médico? Fui. Então, para que ficar com esse medo de morrer do coração? Mas a pessoa vivia dizendo que tinha medo de morrer do coração. E não somente ela dizia, realmente ela tinha medo de morrer do coração. Vocês já estão adivinhando na minha frente, né? Vocês já vão dizer: ela morreu do coração? Morreu do coração. E morreu do coração assim, de repente. Não é que ela ficou doente do coração e ficou um tempo longo assim, doente do coração. Não. Sabe esses ataques fulminantes do coração? Foi assim que essa senhora morreu. A gente pergunta: por quê que aconteceu isso? Vontade de Deus? Não, de jeito nenhum. Eu até digo, é muito certo que Deus não quereria que ela morresse assim. Mas infelizmente, aquela senhora foi colocando para dentro dela, porque o medo faz isso, ele vai embutindo dentro da pessoa aquilo. E aquilo acaba acontecendo porque nós não conhecemos os meandros do nosso psiquismo. Veja, o medo dela foi de tal maneira embutindo no psiquismo dela, lá no interior dela, isto, que o próprio corpo acabou obedecendo. Ela chegou um belo dia, veja, não é que ela se tornou uma pessoa cardíaca, eu estou explicando para você, que ficou doente do coração, está aí depois morreu do coração. Não, de uma hora para outra. Ela estava bem, inclusive, deu um desses ataques agudos do coração e ela caiu morta. É isso que eu estou lhe dizendo. O medo acaba embutindo dentro da gente aquilo que nós tememos, do jeitinho que diz a palavra de Deus. Acaba acontecendo conosco aquilo que nós tememos. É por isso que Deus diz: não fique com medo disso que eu expliquei. Fique com medo de ter medo. Porque talvez haja pessoas que têm tanto medo, né? Tão viciadas no medo, que acabaram ficando com medo disso que eu acabei de falar. Não, não tenha medo disso que eu falei, explicando para você. Tenha medo de ter medo. E acabe com o medo da sua vida, porque não sou eu. Você não vai pela minha recomendação. A minha recomendação não tem peso nenhum. Eu estou lhe trazendo a palavra de Deus. Até naquele livro, Orando com o Poder, há um capítulo inteirinho. Não estou fazendo propaganda não, mas vale a pena. Tem um capítulo inteirinho, é logo no começo do livro, Orando com o Poder. Me lembro direitinho deste capítulo. Lá eu coloco tudo bem explicado, trazendo as passagens bíblicas. Vai valer a pena você rever. Está mais por extenso do que esta pregação aqui. Porque o que estou falando para você é a palavra de Deus, não é recomendação psicológica. Eu não estou trazendo aqui receitas psicológicas, não. Estou trazendo a palavra de Deus. E recordando a você isto que nós cantamos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A que temerei. Como aquela senhora, ela não tinha nada que ficar com medo de morrer do coração. Ela tinha que confiar em Deus. E tinha tudo para confiar em Deus. Você não tem razão de ficar com medo de nada. Repito, é para você. Você não tem razão de ficar com medo de nada. Não há motivo, não há razão para você ficar com medo de nada. Porque, repito, acaba acontecendo aquilo que a gente teme. Isso é a palavra de Deus. Quanta gente que fica com medo do filho, da filha, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai entrar para as drogas, vai entrar para a bebida. Não há razão para você ficar com medo. É Deus lhe dizendo: meu filho, não tema. Minha filha, não tema. Sabe, gente, se Deus na Bíblia, por 366 vezes, ele repete isso, olha, é para a gente realmente tomar a peito esta palavra de Deus. Não tema, não há razão para você ficar com medo. E deixa eu dizer, tem gente que é viciado em medo. Viciado em medo, seja qual for o seu medo, Deus está dizendo: não há razão para você ter medo, não há motivo para você ter medo. Deus podia dizer de outra maneira: por que, meu filho? Porque o medo acaba matando. É por isso que tem muita gente morrendo de medo. E realmente quem tem medo está morrendo de medo, porque o medo vai matando a gente. Vai matando a gente espiritualmente, porque mata a nossa fé. Porque o medo vai minando a nossa confiança. E confiança é assim. Outro dia eu fiquei com maior medo, porque, está vendo? Falei com maior medo. Porque eu tirei um casaco do guarda-roupa, que a gente só usa em tempo de frio. E vi que tinha uma coisinha aqui, que eu pensei que aquele bichinho que rói a roupa da gente, né? E falei: meu Deus do céu, se já deu esse bicho aqui, daqui a pouco ele já está comendo as poucas roupas que eu tenho lá no guarda-roupa. Depois eu vi que não era, felizmente não era. Mas o nosso medo acaba comendo, minando a nossa fé, do jeitinho que o bicho, esse bichinho, é um bichinho de nada, pequenininho. A traça é um bichinho de nada, que vai roendo a nossa roupa. E já viu a roupa ruída pela traça? Não tem mais jeito. Não tem coisa que remende aquilo. O medo faz isso. Ele começa minando a nossa fé, porque mina a nossa confiança. Se eu tenho medo, eu não tenho confiança. O medo é o oposto da confiança. E aí que está, a confiança é o oposto do medo. Como é que você vai vencer o medo? Tendo confiança. Tendo confiança em quê? Em Deus. Não em você, mas confiança em Deus. O medo vai nos minando psicologicamente e tirando as nossas forças. Daí sim você fica uma pessoa fraca, uma pessoa desconfiada, uma pessoa que, na verdade, tem medo de tudo. Uma pessoa triste, que vive triste porque tem medo de tudo. Vai minando você psicologicamente, como a traça, vai comendo, roendo, roendo, roendo, roendo, roendo, roendo a sua parte psíquica. E o pior, acaba com a nossa saúde. Vai minando a nossa saúde. Hoje Deus está dizendo: você não tem razão nenhuma para ter medo. Não há motivo para você ficar com medo. Você não precisa ficar com medo do seu marido, nem da salvação do seu marido, nem do seu filho, nem da sua filha, por pior que eles estejam. Você ficar com medo não vai resolver nada, só vai minar a sua confiança, e minando a sua confiança, mina a sua fé, mina a sua parte psicológica, mina as suas forças. Você não vai ter mais força de intercessão para pedir por eles, você não vai ter força de testemunho, porque você está sendo minado pelo próprio medo. Esse medo vai minar a sua própria saúde, você vai ficar uma pessoa depressiva, triste, daqui a pouco jogada na cama, ou imprestável na vida, desculpe essa expressão, mas imprestável na vida por causa do seu medo. O medo acabou com você, você realmente acabou morrendo de medo. Não há razão nenhuma para você ter medo, não há motivo nenhum para você ter medo. E Senhor, eu já estou pedindo que essa palavra, que é a palavra tua, Senhor, haja nesses teus filhos e filhas, os que estão aqui, Senhor, e todos aqueles que estão em casa. Senhor, infelizmente, o medo tem tomado conta de nós e tem destruído as melhores coisas da nossa vida a partir da nossa fé. Senhor, não é à toa que o Senhor, por 366 vezes na própria Bíblia, nos diz: não temais. E estou pedindo, estou rogando, Senhor, que essa sua palavra já haja no coração e na mente dos meus irmãos e irmãs. Arranca, Senhor, o medo, e mais do que isso, faz com que cada um deles, Senhor, agora renuncie ao medo. Renuncie do fundo do seu coração, renuncie os medos que você tem, porque em geral a gente tem alguns medos, mas mesmo que seja só um, renuncie ao medo. Pior ainda, se você tem medo disso, daquilo, daquilo, daquilo, renuncie ao medo do fundo do coração, renuncie ao medo. E diga ao Senhor que você quer obedecer a sua palavra e não a sua sensibilidade, que você quer ser levado pela palavra de Deus e não conduzido pelo seu medo. Diga ao Senhor isso. Eu estou pedindo, Senhor, diante dessa decisão desses meus irmãos e irmãs de renunciar ao medo, arranca, Senhor, retira da vida deles o medo. Sim, nosso Senhor, é vontade tua, é palavra tua, Senhor, não temais. Então arranca o medo. Estou pedindo, Senhor, a graça da decisão nesses meus irmãos e irmãs de não terem medo. É uma decisão, Senhor, de não querer ter medo, de não se deixar levar pelo medo, de não cultivar medo, pelo contrário, de imediatamente combater o medo, de imediatamente, Senhor, fugir do medo e por nem mesmo um minuto ficar cultivando esse medo. Pelo contrário, estou pedindo, Senhor, para esses meus irmãos o dom da fortaleza. Sim, é o dom que contradiz o medo. Senhor, faz desses meus irmãos e irmãs fortes, que eles tenham o dom da fortaleza, Senhor, e que pela fortaleza que vem do teu Espírito eles confiem, e que confiando, Senhor, eles sejam vencedores em ti. Nós não temos forças por nós mesmos para vencer, a nossa força vem de ti, Senhor. Dá a estes meus irmãos e irmãs a graça da fortaleza. Sim, sobre você a graça da fortaleza. Se cheio da fortaleza que vem de Deus. E cantemos: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha luz. Cante do fundo do coração. E a minha salvação, a quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? A quem temerei? Eu não ia começar assim a pregação. Como eu disse, foi o canto de meditação. Eu ia começar por aquilo que Jesus disse àqueles dois cegos. Veja, eram dois cegos de nascença. Se apresentaram a Jesus E Jesus, quando esteve ali diante dele, Jesus perguntou: acreditais que eu posso fazer isso? Gente, era um impossível. Era um impossível. No fundo, Jesus perguntou a eles: vocês acreditam que eu posso fazer o impossível? Porque fazer com que um e outro, cegos de nascença, começassem a ver, era uma coisa impossível. Então Jesus perguntou: vocês acreditam no impossível? Que eu posso fazer o impossível? Veja, a própria palavra diz que impossível é impossível, portanto não pode. Impossível, não sei se você pensou nisso, né? Impossível está dizendo que não pode. Por isso que é a palavra impossível. E aí está o pulo do gato. Deus quer nos acostumar a acreditarmos no impossível, porque acreditando no impossível, daí é muito mais fácil acreditar no possível. E muitas coisas são possíveis, muitas coisas. Sabe, gente, Deus treinou a Canção Nova, e Deus treinou a mim desde o começo a acreditar no impossível. Você acha que eu julgava que tudo isso que nós temos, a partir desse terreno, dessas construções, você acredita que a televisão, começou pela rádio, né? A rádio, a televisão, esses encontros, vocês acreditam que eu achava que era possível? Não. Para mim, principalmente, era impossível. Eu estaria diante de um impossível, mas Deus foi me treinando a acreditar no impossível. Não no impossível em si, mas acreditar que Deus é capaz de realizar o impossível. E eu preciso dizer a você, tudo que Deus veio fazendo na Canção Nova era impossível. Era impossível. Ter o que nós temos, fazer o que nós fazemos, era impossível. Mas Deus nos treinou a acreditar no impossível, a acreditar que Deus é capaz de realizar o impossível do jeitinho de Abraão. Deus estava prometendo para ele uma terra prometida, que não era deles ainda. Havia um povo enorme morando naquelas terras. Como é que Abraão podia entender que um dia aquela terra seria dele e dos seus filhos, do seu povo? Era impossível. Mas Deus treinou Abraão e Deus começou a acreditar no impossível. A própria Bíblia diz isso, que ele acabou acreditando no impossível. E acreditando no impossível, Deus o fez pai de uma grande geração. Deus fez dele pai de um povo. E mais ainda, a esposa de Abraão era estéril. O que quer dizer? Ela não tinha nenhuma possibilidade de engravidar. E passou anos e anos e anos e anos e anos. Sara já estava velha quando ela engravidou. Interessante, nós sempre gostamos de colocar a colher, até a nossa colher de pau, nas coisas de Deus, né? E a bendita da Sara teve uma ideia tremenda, né? Colocando a colher de pau dela nas coisas de Deus. Uma vez que Deus prometia tanto, e ela via o seu marido Abraão confiando na promessa de Deus, e ela vendo que ela não engravidava, passava, entrava mês e saía mês, entrava mês e saía mês, e com isso também entrava ano e saía ano, e ela não engravidava, ela tentou dar um jeitinho, os nossos jeitinhos, e disse para Abraão: olha, existe uma lei aqui do nosso povo, que quando a mulher não consegue engravidar, para dar uma descendência ao seu marido, ela pode ceder a sua escrava. Claro, era um costume do povo, errado, mas era o costume do povo, e que tornou-se lei para ele, lei deles, não lei de Deus. Então, quando a mulher não consegue engravidar, pode pegar uma escrava, a escrava dela, tu tem escrava dela, para dar um filho para o seu marido. Então, ela vai ter uma geração para o seu marido através da sua escrava. Uma vez que ela não é capaz, porque toda mulher em Israel queria dar ao seu marido uma geração. Então ela vai fazer isso através de uma escrava. E o coitado do Abraão foi na história de Sara. E Sara pegou a melhor das suas escravas, Agar, e quis, ela mesma, que Abraão fosse dormir com ela. E é claro, Agar não era nada estéril, o engravidou e deu à luz um filho. E não é verdade, se você conhece bem a Bíblia, acho que você conhece, claro. Que o coitado do Ismael só foi causa de problema, não é por ele, mas pelo jeito errado de fazer as coisas. E o problema começou logo depois que Agar ficou grávida. Já começou a haver problema de ciúme entre a esposa verdadeira e aquela que estava gerando o filho. Desculpe, estava sendo barriga de aluguel. Começou o ciúme entre as duas, e o ciúme, claro, foi chegando a um certo ponto, e Agar se colocava por cima, porque a sua patroa não foi capaz de dar um filho para o seu patrão, e ela, que era escrava, já estava grávida dele. E claro, uma vez que ela estava grávida do patrão, ela já começou a fazer figura diante da patroa. E Sara, embora fosse Sara que depois gerou Isaac, que deu toda a casa de Israel, mas ela também era criatura humana, era mulher. E você vê pela Bíblia como começaram os problemas já ali entre as duas, e levaram o problema para Abraão, e depois Abraão foi obrigado a mandar Agar embora por causa de Sara, porque ficou insuportável a vida entre elas. Claro, Deus foi, protegeu a Agar, protegeu a Ismael, porque também ele, o menino não tinha culpa, ele era resultado de um erro de Sara. Você está me entendendo? O que nós fazemos quando tentamos botar a nossa colher de pau nas coisas de Deus com os nossos jeitinhos? Gente, o humano não resolve nada. A nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está em Deus. Deus é capaz do impossível. Nós não somos capazes nem do possível. E que bonito, passado um tempo, depois que eles esqueceram um pouco do problema, chegou aqueles três personagens, que era o próprio Deus visitando a eles. Abraão já estava envelhecido, Sara da mesma forma, e Sara acaba ficando grávida pela promessa de Deus e dá à luz Isaac. O impossível aconteceu. E mais ainda, quando o menino está com 12 anos, Deus diz a Abraão, aí foi a prova mesmo da fé de Abraão, para ver se Abraão acreditava no impossível. Deus dá a Abraão a ordem de sacrificar o seu filho. Imagine como é que ficou o coração de Abraão, quando depois de tudo Deus dá a ele a ordem, uma ordem humanamente absurda, de sacrificar o seu filho. E veja bem, o Deus de Israel não pedia vítimas humanas, os ídolos dos pagãos sim, mas Deus contraditoriamente estava pedindo que ele sacrificasse para Deus o seu filho. E Abraão obedeceu. Você conhece bem a história. Ele pegou um menino, a faca, a lenha, e lá vão, saem de madrugada, chegam até o sopé do monte, sobem o monte. Na subida do monte, o próprio Isaac ficou desconfiado, já era menino de 12 anos, menino de 12 anos é muito esperto. Ô pai, está aqui a lenha, está aqui a faca, mas e a vítima? Que em geral era uma ovelha. onde é que está a ovelha para o sacrifício? Abraão engasgou e só soube dizer para o menino: Deus proverá. Mas o menino já foi entendendo, morro acima. E quando chegou lá, Abraão fez tudo, né? Abraão colocou o seu filho sobre, aliás, fez o altar de pedras com seu filho, colocou a lenha sobre o altar. Daí pegou o menino, e em silêncio, que tremendo silêncio aquele, que tremendo silêncio aquele. Imagine a emoção de Abraão, o coração de Abraão batendo, batendo, batendo. Mas que beleza, ele estava resolvido a obedecer a Deus. Por loucura? Não. A própria carta aos Hebreus diz que ele obedeceu a Deus, sabendo que Deus era capaz do impossível, que mesmo ele matando seu filho, Deus lhe daria uma descendência, porque ele é capaz até mesmo de ressuscitar os mortos, é o que diz a carta aos Hebreus. É esse o motivo. Abraão acreditou que Deus era capaz do impossível. Então, embora, claro, emocionado, com o coração despedaçado, pega o menino, amarra o menino com as mãos para trás, para tirar mesmo os movimentos, e faz o menino subir no altar, e faz o menino subir em cima da lenha, para daí sim desfechar o golpe, e uma vez morrendo, acender o fogo e fazer o seu filho consumir como uma vítima, como uma ovelha que eles sacrificavam, sacrificar o seu filho. E Abraão foi fazendo coisa por coisa, e que bonito, Isaac obedeceu direitinho. Ele não era uma criancinha, não era um neném, ele já tinha 12 anos, ele sabia muito bem das coisas. Certamente Abraão foi formando na mesma fé que ele tinha, e o menino sobe no altar, sobe em cima da lenha, e na hora que Abraão está com a mão, já com a faca na mão, para desfechar o golpe, você conhece muito bem, o anjo do Senhor lhe aparece e diz: não, Abraão, basta, porque era isso e só isso que o Senhor queria. Agora ele sabe que tu és obediente e tu tens fé para dar a Deus aquilo que é de Deus, que você acredita em Deus e você é obediente a Deus. E naquele mesmo momento, Abraão já vê o balido da ovelha, porque aquele chorinho da ovelha, né, se chama balido, o balido da ovelha presa, ovelha não, o cordeiro, era um cordeiro, portanto um machinho, ali preso com os chifres no meio do espinheiro. De onde veio aquele cordeiro? Certamente Deus o trouxe para ali, o pôs ali preso no meio dos espinheiros, para mostrar que realmente, por um lado, Deus proverá, e Deus realmente foi capaz de prover a vítima. Lá estava a vítima, um cordeiro que já significava o cordeiro de Deus. O que Abraão não teve a coragem de fazer, o pai teve a coragem de fazer. O pai levou o seu filho até o sacrifício. Não foi preciso que Abraão sacrificasse o seu filho Isaac, mas foi preciso que o pai sacrificasse o seu filho por amor de nós. E com isso, Abraão pôde tirar o seu filho de cima da lenha, de cima do altar, pôde desatar as mãos dele, e aí os dois pegaram o cordeiro, sacrificaram o cordeiro, imolaram o cordeiro. Veja, Deus foi treinando Abraão a acreditar no impossível. E agora eu uno todas as coisas. Foi isso também que Deus fez comigo. Eu posso dizer, amanhã eu estou completando, graças a Deus, 37 anos de padre, 37 anos de sacerdócio. Eu fui ordenado no dia 8 de dezembro de 1964. Me lembro bem que no dia de hoje eu vivi um dia inteiro de retiro. Pelas 7 da noite, meu pai e minha mãe vieram lá ao colégio, para trazer o meu paramento. Não era esse, claro, trazer o meu paramento. Mas respeitaram, rapidinho eles foram embora. Eu disse, mas pai e mãe, vocês não vão ficar um pouquinho? Se não, você não pediu que você queria ficar em retiro o dia de hoje? Eu falei, foi sim, mas pode ficar um pouquinho? Não, nós já vamos embora, meu filho. E foram. E eu fiquei sozinho no colégio, estava lá rezando para baixo e para cima o rosário. E no dia seguinte, graças a Deus, eu me ordenei. Gente, eu posso dizer que foram 37 anos de treinamento. Deus foi me treinando, treinando, treinando a acreditar no impossível, porque tudo era impossível para mim. Até os primeiros encontros, quando nós começamos o ter a primeira casa de encontros, nós fizemos aquela casa de encontros que temos hoje na cidade de Queluz, sem ter nada. Claro, fomos atrás, fizemos campanhas, como fazemos agora. Fizemos campanhas e em 6 meses nós levantamos aquela casa de retiro. Foi um tempo recorde. Mas por quê? Porque Deus foi nos acostumando, e o meu treinamento eu passava para os outros, a acreditar no impossível. É isso que Deus perguntou àqueles dois cegos: acreditais que eu posso fazer isso? E posso dizer a você, tudo aquilo que nós viemos tendo, e foi lento, sabe, gente? Talvez você conheça a Canção Nova agora, nesses tempos que ela tem tudo isso. Mas há muita gente que conhece a Canção Nova quando ela começou, e há gente que está aqui que conhece a Canção Nova antes dela ter começado. Quando eu estava ainda lá em São Paulo, nos encontros de jovens que aconteciam em Campos do Jordão, quando eu fiquei tuberculoso, ainda hoje uma senhora que está aí no meio de vocês mostrou para mim uma fotografia e acabamos percebendo a data. Eu estava magrinho, cabelinho preto, de cabelo, né, e preto. Já estava com uma blusa de frio, era em Campos do Jordão. E eu até disse, daí olhamos a data, outubro de 1969. Eu disse, foi nesse ano que eu fiquei tuberculoso. E a tuberculose apareceu já no mês de novembro. Portanto, eu disse para elas, nesse mês de outubro, quando eu tirei essa foto aqui, eu já devia estar tuberculoso. Porque eu estou magrinho, eu brinquei. E é certo que o meu magrinho era justamente da tuberculose que eu já tinha. Também a vitória sobre a tuberculose foi resultado disso, de acreditar no impossível de Deus. Foram 37 anos de treinamento. Tudo que nós temos, eu estou mostrando a você coisas concretas. Isso aqui, inclusive, muita gente se lembra que antes de ser a beleza deste capelão, nós tínhamos aqui o capelão de sapê, feito de madeira e sapê mesmo, que era totalmente diferente disso, tão rústico. Eu diria, isso agora é uma beleza. Claro, não é o ideal ainda para vocês, mas é uma beleza em comparação com aquilo que nós tínhamos. Mas tudo foi uma conquista, uma conquista, uma conquista, uma conquista, uma conquista, porque Deus foi nos treinando a acreditarmos no impossível. E por que que eu contei tudo isso de Abraão e de mim e da Canção Nova? Para você realmente acreditar. Para Deus nada é impossível. Isso vem de cheio com o acampamento no qual nós estamos e com a festa de amanhã. Porque o que que foi que o anjo disse a Maria? Porque primeiro ela perguntou, como é que vai acontecer isso? Maria não era boba, não. Ela viu que ela estava diante do impossível. Como é que vai acontecer isso? E o anjo respondeu que o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo e a sombra do Altíssimo te fecundará. É por isso que aquele que vai nascer de ti será chamado filho do Altíssimo. Depois, para que ela abrisse mais o coração, fala a respeito de Isabel. Isabel, a tua prima, que já é velha, estéril, igualzinho Sara. Deus capricha nisso. Ela já está no sexto mês, disse o anjo. Porque, e aí está a frase importante, porque para Deus nada é impossível. E na hora que o anjo pronunciou essa palavra, porque para Deus nada é impossível, você pode até verificar pelo seu evangelho, aí na sua Bíblia, Evangelho de São Lucas, capítulo Primeiro, só me deixa pegar o versículo. Está aqui. O versículo 39. Aliás, o versículo 37. Na hora que o anjo disse, versículo 37, Lucas 1, 37, pois para Deus nada é impossível. Versículo 38, Maria então disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E na oração do anjo nós acrescentamos: e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós, porque foi naquele momento que o verbo divino se fez carne no ventre dela e começou a habitar entre nós. Veja a sequência. Na hora que o anjo pronunciou a frase, porque para Deus nada é impossível, Maria acreditou. E na hora que ela acreditou, já brotou de dentro dela, ela estava diante do impossível, mas o anjo acabou de dizer: para Deus nada é impossível. Ela acreditou e já disse logo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E imediatamente o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Espírito Santo já pôde agir. Veja que beleza, o que era impossível, gente, o maior impossível da história aconteceu quando alguém acreditou no impossível. Será que eu consegui explicar até aí? O maior impossível da terra aconteceu quando alguém acreditou no impossível, acreditou que Deus é capaz de fazer o impossível. E agora eu entro de cheio na sua situação. O que é que está dando medo para você? Ou de outra maneira, quais são os impossíveis da sua vida? Para você, essas coisas são impossíveis. Eu nem estou querendo enfeitar o pavão aqui, não. Impossível é impossível. Para você, isto é impossível. Mas para Deus, nada. É a palavra do anjo. Para Deus, nada. E nada quer dizer nada. Para Deus, nada. Nada é nada. Nada é nenhuma coisa. É impossível. Na hora que isso acontece, quando alguém acredita que para Deus nada é impossível, o impossível acontece. Pegou? Nós chegamos aí ao âmago da situação. O mais importante desta pregação. E graças a Deus, bem dentro do tema do jeito de Maria. Qual é o jeito de Maria? O jeito de Maria nasce justamente do acreditar no impossível. De acreditar que Deus é capaz de fazer o impossível. Porque para Deus nada é impossível. Esse é o jeito de Maria. Esse é o jeito da canção nova. Esse precisa ser o seu jeito. Claro, talvez você seja viciado em medo. Mas tem cura, viu, meu filho? Eu estou dizendo, acredite no impossível. Talvez para você já se tornou impossível você se curar desse medo. Acredite no impossível. Acredite que Deus é capaz de fazer o impossível. Acredite que nada é impossível para Deus. Acredite. Até esse seu vício de medo, que para você tornou-se impossível, que é o impossível, acredite que Deus é capaz de fazer esse impossível. E ele vai começar por aí, curando o seu medo e fazendo de você uma pessoa cada vez mais confiante, confiante, confiante, forte, valente, vencedora. Essa graça que Deus tem para você. Eu vou ficar muito contente se aquilo que é a minha graça for graça para você. Esta é a minha graça. Eu não posso nem pensar diferente. Essa é a minha graça. Graça. Portanto, não é meu. Eu recebo isso. Essa é a minha graça. Eu tenho tido a graça de acreditar no impossível. De acreditar que nada é impossível para Deus. Para mim, todas essas coisas eram impossíveis. Hoje não são mais. Há coisas ainda que para mim são impossíveis. Porque são impossíveis. para Deus não são. Eu continuo acreditando e sei que Ele vai fazer com que essas coisas aconteçam. Mas agora, o que eu quero é que você acredite como eu. Porque não basta eu acreditar. O eu acreditar não vai resolver a coisa para você. É preciso que você acredite. Na hora que Maria acreditou daquilo que o anjo disse, porque para Deus nada é impossível, o maior impossível da história aconteceu. E igualmente, não basta que eu acredite. É preciso que você acredite. Porque na hora que você acredita, o maior impossível para você acontece. Senhor, é esse o pedido que eu estou fazendo. E esta graça que eu quero de presente para os meus irmãos, quando eu tenho a graça de completar 37 anos de sacerdócio. Sim, Senhor, dá a eles esta graça. Eles não são nada menos do que eu. Pelo contrário, são mais do que eu. Eu sou menor do que todos eles, Senhor. Sinceramente eu digo, tudo que eu sou é graça. É porque eu tive a graça de ir acreditando no impossível. Senhor, dá-lhes esta graça. Esse pedido que eu faço. Derrama agora o Espírito Santo sobre cada um deles, para que, cheios do Espírito Santo, como Maria, do jeito de Maria, eles acreditem que para ti, ó Deus, nada é impossível. E começa, Senhor, tirando todo medo do coração, da mente, da vontade, da sensibilidade desses meus irmãos. Sim, Senhor, que eles acreditem na tua palavra. O Senhor é a minha luz, porque é a palavra tua, Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? Que eles acreditem, Senhor, porque é a palavra tua. Não temais. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Vai ficando em pé. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor. A minha salvação, a quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Pedimos a Nossa Senhora que interceda por nós, para que tudo que foi falado seja gravado em nós. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.